Se tinha tudo em casa, foi buscar na rua. Deu o troco, só não vale chorar quando ela passar com o outro. Osmir Alves. Se entregou a um grande amor, mas como sempre foi traída, foi iludida. O mundo girou, muita coisa mudou. A princesinha tão sensível se transformou. E olha só o resultado do seu desamor. Ela já cansou de namorar malandro, ela já sofreu tanto com seus. Se tinha tudo em casa, foi buscar na rua. Deu o troco, só não vale chorar quando ela passar com outro. Nem sempre foi assim. Ela também te amou, já foi fiel, já se entregou a um grande amor. Mas como sempre foi traída, foi iludida. O mundo girou, muita coisa mudou. A princesinha tão sensível se transformou. E olha só o resultado do seu desamor. Ela já cansou de namorar malandro, já sofreu tanto com seus desenganos. Deu o troco, ela te traiu e a culpa é toda sua. Se tinha tudo em casa, foi buscar na rua. Deu o troco, ela já cansou de namorar malandro, ela já sofreu tanto com seus. Tinha tudo em casa.